vão virar para a Duna, fica para 2.000 pés, PNH 1000, reporte estabilizado no final de LF-23. Rússia, com o sistema de identificação, vou direto para a Duna, deixa para 3.000, país que me agarra no 0.000. Bom dia, papá, papá, Lima Lufthansa. Papá, papá, Lima Lufthansa, autoridade do posto, 0.0.0.0.0.4.2, estilo 0.0.0.0. Mini-10 atualizado por facilidade de pôr na onda 7. Solicite cancelamento de ERA. Estou solicitando agora então o cancelamento. Voo IFR cancelado ao 1-1, por esquerda, base pela direita, pela onda 7, pela rotação. A rotação do cliente formará base para a final da onda 7. Pela rotação, confirma a parte? Aero está. Passagem para cima, passagem travado, Lima Gostão. Lima Gostão, autorizado por 7, né? 0.0.0.0.0. 7 do vento, depois, 1.7, Lima Gostão. autorizado CW morreu, vendeu 7 Malva Apenas 7 conformado. Nível de voo 380, saída Arturo, posição elétrica, reforma 10, pula direito. Pode me transformar 5270 e controle Salvador 90 desse momento. Francisco Bravo Golfo Lima, via Santo Zulu 44, seguro, até 9877, restante com Fábio Rosa. Seguro de 1360, da direção, voando, trânsito contato, decola na zero direita, pode 276, com 3908. Okay. operador solicitou que o comandante entrasse em contato com a mesa por dois erros de plano de voo, relativos à rota e nível. Infelizmente não, será necessário um contato telefônico para essa hora. Tentando ter contato com o telefone que não está conseguindo conferir. tentou entrar em contato com a Air Salvador e não consegue contato telefone. É isso? A gente vai entrar em contato com a sala e vou perguntar qual o número de telefone que eu lá para poder entrar em contato. Uno 233, solo 35, libere de próxima direita, taxi de alta, mantém o servidor. Errou. Uno 963, utilizado o decolagem 0001003, Dois, um, autorizado a decolagem da 0001, 380, foi direto para Souza. Está agora em contato radar, com quem vai ser que cruza? Vamos subir uma lucharna. Está cruzando agora 2600, voando direto para São Paulo, Xanama 219. Isso. Yeah. código transporte é o 0140 e motor Salvador 908. autorizado até a Braskem, para até a Braskem, para a Lima, dia 344, ao dia, é o T-Mais 400, de táxi, entendeu? Sérgio, eu tenho que comparar. Hoje, 340, da gestão 1, na transição Braskem, é coluna zero direita, código 5437, controle de salvamento, 2340. sistema de identificação, voe direto para a Duna, desde para 2006, sem legal no 011, aguardando autorização para final do procedimento. Ok. Espera dar o meu para direção 7.